vou fingir que assistendo essas coisas traço os dedos, né? Não te ouves aos dedos, no vulgarismo, meu cambiante ser. Devo fingir as mates, devo fingir, devo fingir que sistema essas coisas, devo fingir. Vou fingir que sistema essas coisas. Só tu assistes.